aguardo o sinal da janela ao lado. Reflexo de luz na parede, esse é o recado. A deixa pra que eu não perca de vista encomendado. A hora tanto faz, o importante é a sacola. Mantenho a atenção e permaneço na sua cola. De um jeito ou de outro terei sucesso. Ele dobrou a esquina, então me apresso. Na próxima travessa, coloco o plano em prática. Subtração, pois meu trabalho é matemática. Metade da minha parte completa, então saio de fininho. Mas logo reparo, não estou sozinho. Macacos me perseguem, mas amando de quem? Achei que havia executado o lance muito bem. Sebo nas canelas pra não tornar-me alvo. Apenas umas quadras para estar a salvo. E eu vou entregar a sacola para o rapaz sentado de blusa azul com uma criança do lado. Espalhará suas bolas de gude ao chão, salvando minha pele da cana nessa missão. Um filme ao meio-dia, um roteiro pro segundo. A diferença que faria uma janela para o mundo. Mensagem via risco na galáxia sonora. Em formato mais antigo na vida de agora. Um filme ao meio-dia, um roteiro pro segundo. A diferença que faria uma janela para o mundo. Mensagem via risco na galáxia sonora. Em formato mais antigo na vida de agora. Eu vesti azul quando a sacola chegou, pá, pá, pá, pá, pá. Minha sorte então mudou, no estilo simonal, engata quinto e vou que vou. Atrás de mim sua poeira se levantou. Esse é o meu trabalho, não há tempo pra perder. Vai ter que correr pra caralho, pra tentar me deter. Sou liso e cuidadoso, não largo pista. O que leva é precioso, cê já me perdeu de vista. Devo esperar a ligação do dono da encomenda, dando as coordenadas pra entrega da lenta. De 10 polegadas, não há quem não se renda. Suas batidas pesadas já fiz minha oferenda. E pedi proteção, luz no caminho, sucesso na missão. Celular na mão, chega uma mensagem, dando a direção. Até lá é uma viagem, então acelero. Daqui pra frente, surpresa é o que eu menos quero. Mas o que espero, tá longe de acontecer. Pelo retrovisor já flagrei você. Pagar pra ver, poeira de novo cê vai comer. Na hora e no local indicado, tudo acertado. Tá tudo no meu nome, eu dou conta do recado. Trabalho encerrado, cliente sorri pra mim. Recebo o pagamento e o filme termina assim. Na hora e no local indicado, tudo acertado. Tá tudo no meu nome, eu dou conta do recado. Trabalho encerrado, cliente sorri pra mim. Recebo o pagamento e o filme e termina assim. Oh, Baluaiê!